te ter na mão. Mas não adianta, é sempre assim. É só na farra que vou te ter. Vai ser sempre assim. Bem que eu tentei te avisar. Vai ser sempre assim. Agora não me culpe por chorar. É fim de festa, raiando o dia. E aí que vejo o que aconteceu. Estou sozinho, casa vazia, TV ligada, não sou mais seu. Você me liga no outro dia, me perguntando o que rolou. Tanto carinho e tanta atenção, mais uma vez eu fico na mão. Vai ser sempre assim, bem que eu tentei te avisar.